autorizado de alerta, 3891. Afirmo, 3891, IEDS autorizado, reporte voo estabilizado. Pois será. Uno 8205, nesta pro intercepto lock, prossegue na aproximação, ajuste Salvador 1004, autorizado 2000 pés. Uno 1805, 2000 pés. 2000 pés, Uno 805, nesta pro intercepto localizador. Ok, nesta pro intercepto, vai passar estabilizado, Uno 805. Salvador, pode abanar, então, voo 1-3-3-0. 1-3-3-0, sendo identificação, chegada à mar e desse mantém o nível de voo 050, direto posição ETAP. 050 ETAP, eu vou 1-3-3-0. Doutor Panorama, go ahead. Fully ready, send 1-0, requesting step-up clearance and pushback. Ok, clear, start up and push back, come back to taxi. Here to send and push, we'll call you back when ready for taxi to Panorama 4370. Utilizada 3891. 3891, torre 1-8-95. 1895 da 3891. Poderia confirmar o tipo de aeronave na nossa frente? Afirmativo, 3891, tráfego 12 horas, 6 milhas, é um Boeing 738 da Gol. Obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite. Estabilizado, localizador, no 805. No 805, prossegue no lock, aguarda a transferência. No 805. Zero meia, solo 0612, na minha escuta, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, por 1606. Foi Salvador, está 3891, no final da 10, baixar o trabalho. 3891, ciente, o ajuste em Salvador é 1014. O vento, uma centena com meia dúzia. Tem o pouso autorizado na pista 10. Livre pouso, pista 10, tá 3891. Gol 1805, torre 1-8, decimal 95. 1-8-95, 1-8-05. Boa noite, 1805. Há uma vinda de externo, bastante checado. 05, boa, segundo, ajuste a 614. 614, 1805. Oito nove um, 02, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 391? Solo 08, na minha escuta Alfa e reporte antes da Juliette. E Alfa, reporte antes da Juliette, 3891. Pouso autorizado na 10, vento uma centena com meia dúzia. Pouso autorizado na 10, 1805. O ajuste Salvador 1014. Aproximando da Juliette, gol no 606. E 06, prossiga portão 2. Portão 2, gol no 606. Sequência em táxi, Blue Panorama 4370. Blue Panorama, team 3104, taxi via Juliet Alpha, hold shot contact tower, on frequency 118.95. Copy the 118.95, Juliet Alpha taxiing Blue Panorama 4370. 05, prossiga via Índia. Zero cinco, prossegue agora, portão 3. 05, na escuta? 1105, na curta final. Então, 606? Não, 606, prossegue por 2. Ah, tá bom. Juliette, 3891. 3891, não mantém antes da Juliette. Termino confirmando seu portão 02. Positivo, 02, economia 06. Portão 3891, vai dar passagem ao 67 da Blue Panorama, faz o mesmo, prossiga portão 4, a critério. Tem, dá passagem ao 767, o 389, prossegue para. Tower Blue Panorama 4370. Portão 04. 04, 309. Blue Panorama, continue your taxi, call me back, hold short. We continue taxi and we call you back on the hold short. 1805, solo aos 11, na minha escuta taxi Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, antes da Juliette, 1805. Tive 2000 pés no 004, formará estabilizado no LF, 1330. Taxiway Alpha, continue taxi para o panorama 4370. É, está afirmativo. Report all the shots, where to take off. we report all short when fully ready for takeoff. Programa 4370. Blue Panorama mantém disposição. Mantém em posição no Blue Panorama 4370. Alternativo, comeback area. O 1805 vai prosseguir, portão 3, parte 1. Portão 3, parte 1, 1805. Doutor Salvador, muito boa noite, o voo 1896, descida para 1950, passando 1860. 1896, desça para o nível de voo 080, está autorizado a chegada a Mari. 080, autorizado a Mari, 1896. 0 degrees, 10 knots. Sana PQ, for the golf, para 110, para o panorama, 4370. No 3, depois será estabilizado o Xené 625. No 330, de Salvador, no 3, então, 10, no 3, desça até 2000, gol no 330, reporte estabilizado. Alternativo, desça até 2000, no 0, no 3, gol no 330, informará. 5899, desça até o nível 050. Passa 190 para 170. 1896, autorizado até o 060. 060, no 896. 896 está autorizado direto TAP. Direto TAP, o gol no 89. Salvador, boa noite, está 3520, passa 180 para 170. 3520, acione da identificação. Prossegue na chegada Mari, descida até o nível 070. Confirma para o 3520? 3520, 070, desce e mantém a chegada Mari. Mari 070, para 3520. Panorama 4370, Bonnet 16, saldo da parte on frequency 119 decimal 8. 119 decimal 8, bye bye. Boa noite. Bye. Tchau. Tiju 070, web 5899. Até o 050, 5899. 505, web 5899. Good evening, Blue Panorama 4370, um pouco de partida. 1330, torre 118, decimal 95. O gol no 330, chame agora a torre 118, decimal 95. 3895, 1330, graças. O Xené 6258, prossiga até 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, depois será estabilizado, o Xené 6258. Bravo, Papa Alpha 4370. Qual que é dentro? Aí dentro. Bom, vou na 330. 1013. E a fase TAP 3000 pés, 1013, ajuste 5899. Bravo Papa Alpha 4370, climb flight level 330, book a departure. 330, book a departure, Bravorama 4370. Ouro 896, prossiga até o nível de voo 050. 050, Ouro 896. Controle de Salvador, boa noite, Web 5809, está autorizado até 170 com 2509, ciente da Charlie. 5809, aciona identificação, a chegada é a Mari, desse mantém inicialmente o nível de voo 070. Ok, na Mari, autorizado até o 070, Web 5809. TAM 3520, desse mantém o nível de voo 060. 060, TAM 3520. Webjet 5899, informo que está à direita do curso da STAR, cerca de 2 milhas. Paciente, o 5899, Prodiduna. Prodiduna, comandante? Afirmativo, da presente está Prodiduna, Web 5899, descendo para 3 mil pés. Sim. 5899 estava voando pro ITAP e agora passou ITAP voando Duna, 5899. Sim. Interceptando o localizador, o Chanel 6258. O Chanel 6258, prossiga com a torre 118, decimal 95. 295 6258, boa noite. 5899 até 2000, reposto estabilizado. Inicie redução 909. Ok, desce 2000, informará estabilizado 1909, Web 5899. Segundo, ajuste 613 agora. 613, 6258. E Duna? Pra voar na proa da posição Duna, o senhor tem que curvar agora à esquerda na proa 050. 050 então, tá presente, Web 5899. Foi direto ITAP. Pronto, ITAP, tá 35. aos 20, na minha escuta, prossiga portão 10, pátio 1. Alternativa, portão 10, pátio 1, agora na 3, 3, 0. Exato, na 8, 9, 6. Jet 5809, desse mantém o nível de voo 060. Reautorizando ao 060, 5809. Então, a centena com 612. Voo autorizado na 10 para o Chanel 6258. Tá. 050, 3520. 5899, prossiga na aproximação, torre 118.95. 1895, muito obrigado, é 5899. O app 5899 está estabilizado no localizador uptrim, baixado e travado. Web ciente, continue aguardando pista livre, ajuste 613. 613, aguardando pista livre, 5899. 5. Solo aos 23, na minha escuta Alfa, quilo 43. Na sua escuta Alfa, quilo 43, 6252. 3520 após ETAP está autorizado até 3.000 pés, ajustado no 0 no 3. Após ETAP, 3.000 pés, tá? 3520 no 0 no 3. Web 5899, pouso autorizado na pista no zero, vento Salvador é 1.08. Pouso autorizado, Web 5899. Redução 1909. Tem tráfego 12 horas e 7 milhas da TAM, cruzando 050 para 3.000 pés. É 2320. Iniciando a redução para 1909, tem um tráfego no TQS, o L5809, autorizado até 060. Está autorizado até o 040, o Webjet 5809. Reautorizado até o 040-6709, só 5809. De 3.000, tá 3520. Só segue para 2.000, ajuste permanece no 03, reporte estabilizado, tá 3520. 2.000, reportará estabilizado, 3520. Jet 5809, retorno para sequenciamento, esquerda 035, limite nessa prolonga. 5809, copiou? Copiou a esquerda 035, porém não recebeu o limite. Localizador, seu limite. Descida até 3.000 pés, ajustado no 0 no 3. Ok, até 3.000 pés, 1 no 0 no 3, na pro 035, limitado pelo LOC. Estabilizado em LS, Goron 896. 896, torre 1 no 8, 1095. 1895, obrigado, boa noite. Voador, boa noite, Goron 896, estabilizado no LS. 3226, chame solo 1219. 1896, boa, avistado, 1013 no ajuste, o vento é 120.8, tem pouso autorizado na 10. Delivery pouso 990, boa 896. 6, boa, tá ciente da Charlie? Sim. Pronto, a cópia? Copia. Natal autorizado, 37, apesolo 10, 10 decola, curva esquerda, saída Pucas e Par. Controle 198 e o transponder 5075. 0 não está autorizado, que eu de volta no 0, que eu estou 0 com a esquerda, nunca de paz. 5075, reporte pronto. Desça 2000 pés. A proa de Duna vai reportar estabilizado, web 5809. Salvador, o gol 9714, pronto para fazer estacionamento, posição 5. 5 autorizado, reporte táxi, 1714. Tenente, portada táxi. Salve Salvador, boa noite, até 3520 estabilizado, final 10, baixado e travado. 520, segundo, continue aguardando pista livre. Continuando aguardando pista livre, 3520. Boa noite, 9630, né? Me escuta Alfa e mantém antes da Juliette. Queira, se escuta Alfa antes da Juliette, vai manter o 8960. Ajuste agora 1013 e o vento 120.7, pouso autorizado na DAI. 1013, autorizado pistão no 0, TAN 3520. Interceptando o localizador, web 5809. 5809, torre 118.95. 8.95, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, web 5809, passou Duna, estava no localizador e no LS. Web, boa, o segundo, ajuste a 1013, continue e aguarde pista livre. Ok, continuando aguardando pista livre, ajustado 1013. Na 8, autorizado, reportar táxi 26. Para táxi 26.